pra te amar. Só pega do clima, Budiguinho! Nossa sexta retrô! Grande amigo baixinho, rasga baralho na área. Ele é sua insegurança, Zé. Estou vivendo intensamente, ultimamente. Fala, cabeça branca! Cada segundo da minha vida. Bora, Pedrinho! Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Ai, que saudade! Eu estou. Assis Produções, certeza ao vivo, certeza ao vivo. E a gente já ouviu aqui, hein? Vamos lá! De que adianta ter um coração? E aí, Budiguinho? E não viver toda a emoção. Dali Juliana Produções. Quero acordar. Bora que o Rebelde já vai detonando. Nossa sexta retrô. Príncipe Negro Retrô, a melhor viagem de todos os tempos. Só pega no clima. Bora dançar como é que é. Que você já me esqueceu. Príncipe Negro. Eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de... Fala, meu parceiro Rodrigo Carvalho! Já estamos por aqui pelo Budiguinho hoje, sexta-feira, já esquentando a nossa sexta retrô. E você, vem de embora, vem curtir o retrô no Budiguinho. Tá só pegando o clima, vem de embora. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. E aí, Budiguinho? Príncipe Negro. E hoje na nossa sexta retrô tem o nosso convidado especial, DJ Rafael Digital, dos amigos da saudade do futebol pelado. Bora, Rafael! Fica à vontade, meu parceiro. E a noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você, não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Olha o que ela fez com o Madison. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Égua! Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Tocava lá no Birinage. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Lá no Birinage. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais... Monstro Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ele comanda o Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. E aí, musiquinha? Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. É hoje, é? Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Chamada. Diga que é verdade. Hoje eu não ia errar. Hoje. Piedade, você vive comigo. Príncipe Negro. Você jamais gostou de mim. Eu sei. Não adianta esconder. Quem ama não faz assim. Não. Meu cabo novo, é? Que só por piedade você vive comigo. Amiga Nazaré, lá de Muraiteua. Diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. Legião da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou! O nosso Retrô chegou no Butiquim! Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura. Mistura que deu certo! Oi! O maestro é. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. O maestro da saudade. A Vua da Belle, Butiquinho hoje é pedida. Nossa sexta retrô de volta. Depois de uma semana ausente no nosso Butiquinho, e a gente já chega chegando. Neguinho! Vem dançar com o Retrô! A gente às vezes discute, como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. Será que tem as pazes? Não existe casal perfeito. Já sabe onde é as pazes, né? A gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim. Príncipe Negro. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. E aí, mulher? Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Ela cansou de brincar. Eu não quero mais brincar. E aí, mulher? Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Te liga na agenda do nosso Retrô dessa semana de carnaval. Amanhã, sábado, nós estamos no São Domingo, no Jurunas. Domingo de volta aqui no Botiquim. A festa vai até 4 da manhã, domingo no Botiquim. Segunda-feira tem viajou. Estou cansada de esperar. Retrô e a carroça novamente lá na viajou. Algo espetacular. Terça-feira é Benguí. Bloco da Manguaça. Preciso me encontrar. E quarta-feira finalizando o nosso carnaval. Rotina, lá no Damasceno e Coraci, hein? Saindo do bloco do Peru. Todo mundo no Damasceno. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Quinta-feira. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias. Quinta-feira eu vou pegar meu barco e vou lá pro outro lado. Ah, você pediu? Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Relaxar um pouco. Alô, Mundigui! Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Isso é uma verdade, ó. Quando se ama, a gente não trai. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui, oh, oh, oh. E vai pra cima! Vamos a flor da pele e o maestro vai tocando. Um dia você vai pensar no que faz. É o maestro, é? E a saudade. O maestro da saudade vai te lembrar. lembrar dos tempos atrás. Dali, maestro! Nosso sonho tarde demais, sem realidade. Olha quando a gente ama. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Tudo pronto, hein? Tem champanhe o gelo. Até coxinha. Preparei com carinho. Tudo pra lhe agradar. Tem música suave. Só as melhores, hein? As nossas preferidas. Aqui no Retrô. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos. Olha, Márcio, tá tudo pronto! Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Gente, bora pro Retrô. E aí? Só está faltando você chegar. Só tá faltando. Só está faltando você chegar. Príncipe Negro Retrô. A melhor viagem de todos os tempos. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Só está faltando. Não sei por que nosso amor. Deixa aqui parabenizar minha igreja amiga Manu, também completando mais anos de vida hoje. Parabéns pra você, Manu! Não escute o que outros falam. Seja bem-vinda novamente. É meu mundo, pode ser. E aí, Daniel? Foi sem querer. Minha amiga Dani do Shopping na área. Bora, Dani! Dani Retro. Maestro da Saudade. Não sei porque nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo você não acredita em mais nada. Meu amigo Brunão, rapaz, na área. Que eu tenho outro alguém. não. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é seu mundo, pode ser. Fala, Budiguinho! Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Quando florescer, oba! Mas logo amanhecer, você minha vida. Devagar, hein? Meu bem, eu te amo. Devagar, hein? Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal. Rodrigão e meu amigo legal, tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Tá normal hoje? Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo, bora ver, bora ver. Príncipe Negro. Cheguei abraçado, amigo, muito carinho. As meninas lá do Curió. Um beijão no coração de vocês, meninas. Hoje invadindo o nosso retrô aqui no Budiguinho. Tudo que toca só me resta dizer. E aí, meninas? Que tudo na vida te abre, né? Pra você. Príncipe Negro Retrô. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Sabe aquela vontade? Numa ânsia louca, aquela vontade de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana, se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana, se enrosca em meus braços, me mata de amor. Príncipe Negro. Grande amiga Nazaré, lá de Santa Maria de Muraideua. Eu ando sozinho, que saudade do Bigarapé. No meu caminho, tudo é solidão. Nazaré, dá vontade de jogar tudo pro ar e correr pra lá. Você me faz tão bem, o que ninguém. Comer meu pão com ovo, o café preto, é verdade. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você é saudade. Me ama, finge até me engana. Bora, Jaque! Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Isso é retrô. Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Príncipe Negro. E aí? fofoqueiro, olha. Nunca esqueceu de mim. Me disseram que você... Eu também estou sofrendo. Que saudade, estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Eu soube que você chorou. Então por quê? E por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Vem, Bumbo Diguinho! Pra mim. Bora! Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Tá começando. Ai, que saudade. DJ Rebelde Saudade, comprovado por você, o verdadeiro maestro do estado do Pará. Sabrina do clima, Budigui, sexta retrô. Ele larga tudo e vem pra mim. Pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Eu preciso te ver novamente. E aí? Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Alô, Budinho, como é que é? Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Príncipe Negro, eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. E viver. Baixinho, rasga dinheiro. E a sua insegurança da... Tudo certinho. Sabe que a tua volta é certa aqui. A tua volta é incerta. Aê, cabeça branca. Mas deixarei a... Você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Agora toda sexta-feira o nosso retrô trazendo o DJ convidado para vir fazer, mostrar um pouco do seu trabalho aqui no Retrô. E hoje deu como um convidado especial, deu meu parceiro DJ Rafael Digital, aí dos Amigos da Saudade, Última Pelada. Bora, Rafael! Agilizando aqui logo, ajeitando os equipamentos aqui, pra deixar tudo afinado quando você entrar, meter ficha, hein? A tua volta é incerta. Tá muito sujo, hein? Mas deixarei a... Viver sem você, eu não consigo. tarde é Budiguim. Príncipe Negro Retro. Terça-feira não tem pureza. Oh, meu Deus. Quanto tempo. Só na outra, no dia 12. E tanta saudade. Quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer. E não tem coxinha. Mas tudo foi inútil. O meu coração ainda clama por São Rodrigo não chega. Amiga Leca também já na área. Boa noite, Leca. E a Verônica na área. A nossa aeromoça. Isso é retrô! Verônica, a nossa aeromoça do Príncipe Negro Retrô. Tretão já. E o travesseiro. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer, um dia você vai ser todo meu. Oh. minha amiga Renata também com a gente. Ei, Renata. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Fica à vontade no retrô. Pra querer ganhar o seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Grande amigo Aldo, lutador, também com a gente. Confesso. Olá do seu grande amor. Bora, Aldo! Mas foi tempo perdido pra cacer. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Príncipe Negro Retrô. Ele chegou pra você recordar os melhores anos da sua vida. Bora roxando um pouquinho, bora. Romeu, a voz que apaixona. Oi, o Romeu. Para pra pensar se a gente é acidente. Se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de Deus na minha frente. Porque de tantas bocas a nossa encaixou. Você nem precisa preocupar. Grande amigo, nego frio. Se eu vivi, mas tô. Homem da Guixiva, tá com frio, nego frio? Você, esse tal amor. Tá com frio? Que eu nunca vi, enfim, chegou. Vai! Só preciso de você, só você. Dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, e sem querer, querendo te ver pelada. Só preciso de você, só você, e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer. Isso é a nova do Romeu! Querendo te e a gente traz o dedo no retrô! Romeu. A voz que apaixona. O Estouradinho. Príncipe Negro. Você nem precisa preocupar. Que amores eu vivi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor que eu nunca vi. Barane, barane. Chegou. Só preciso de você, só você. E dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, e sem querer, querendo te ver pelada. Oba! Só preciso de você, só você, e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Bora, Budigui! Nosso retrô no ar. Príncipe Negro. Você é seu príncipe outra vez. Essa é a nossa nova, hein? Sintió. Você e eu vai dar retrô. Já deu retrô. Eu só quero te amar. Com Edilce, Ed é o som, meu bem. DJ Rebelde dá um show. Teu maestro é? Príncipe Negro, sim. Toca pra mim, Príncipe Negro, sim. O Edo está aqui, Príncipe Negro, sim. E aí, Budigui? DJ Maluquinho e seu batidão. Aí voltei. Baby, eu sempre vou te amar, oh, oh. Tô te esperando no retrô. Que no retrô? Pra gente dançar. Você me abre. princesa. DJ Maluquinho, o homem dessa música aí. Príncipe negro é retrô. Tamo detonando no retrô. Príncipe negro, sim. Toca pra mim. Príncipe negro, sim. Príncipe negro. O retrô está aqui. Príncipe negro, sim. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. É no retrô. Quando o beijo não me arrepiou. Oba! Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, quase. Só quase entendeu. E pra te explicar a distância do se não fosse o quase, é tipo ir em volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Príncipe Negro, negro. Príncipe Negro, fazendo você dançar. Da 007. Aonde o Príncipe Negro vai? Príncipe Negro. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela tá no retrô. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Oba! Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é... Hoje tem o nosso convidado especial, DJ Rafael Digital. Ela quase ficou. Pra detonar muita saudade no retrô. Mas eu disse quase, só quase entendeu. E pra te explicar a distância do quase, é tipo ir em volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha. As loucas pelo retrô! Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Bora, Dani do Shopping! E não vai deixar descer. Bora, Verônica! É uma minha, outra dele. É uma minha, outra dele. E não vai deixar descer. É o maestro da saudade, DJ Rebelde. Como é que é? Como é que é? Banda Kime. E a gente detona no retrô. Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Olha a experiência. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Alô, Mudique, como é que é? Não sei o que decidir. Tentar ou meu parceiro Pantera. Tentar ou fugir. E aí, Pantera? Duvida de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. na escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Banda Kene. Qual a parada? Sou novo pra viver com você, história de amor. Atenção, um gol varejando, dá um chegue, o gal. Sou louco pra ficar com você, sentir seu calor. Olha a experiência. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Príncipe Negro. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim. Bora, Leca! Eu senti, perdido de paixão, me aperto. Leca, Leca do Guamá. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas. Bora, Ferrinho! Só não me preparei. E a princesa Rafaela? Não tive professor. E aí, meu amor? Oh, oh, oh. Amor, oh, oh, oh, prova de amor. Príncipe Negro retrô, Edilson, Edilson, DJ rebelde. Não tocar. Deixa comigo, vai. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Passado, e o sentimento deve estar rachado. Bora, Renata! Mas eu entendo você. Como é que tá a parada? Seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Amor em construção, de tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Mamãe! E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho, vou reformar. Esse é o Matheus, não cheguei, Matheus. Romeu, a gente vai rochando um pouquinho. Já já dei muita saudade com o Rebelde e também com o meu parceiro DJ Rafael Digital aqui. Perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção, de tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E o tijolinho, de tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E aí, Romeu? Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado.

sou aquele amante. Espera por você. Saudade! E procura no romance uma noite de prazer. Eu ainda não tomei nenhuma. Eu vivo pra amar. Toma uma só pra aliviar, só pra aliviar. Vivo pro amor. E aí, Pantera? E se você é livre, espera alguém assim. Não deixa pra mais tarde, venha correndo pra mim. Eu vivo pra amar, vivo pro amor. Venha viver pra crer que pode amar e ter uma aventura assim com alguém sem conhecer. Que quando amanhecer, jura você que não vai se arrepender. Vai deixando a saudade. Tem muita coisa pra acontecer hoje no Budiguinho. Já já tem o DJ Gedil, CGS, inclusive. O Edilson já tá na área, recepcionando a galera, abraçando a galera, falando com o povão. Também já já tem o nosso DJ convidado, Rafael Digital. Venha viver pra crer que pode amar e ter uma aventura assim. Alguém sem conhecer, que quando amanhecer, jura você não vai se arrepender. DJ japonês. Eu sou aquele amante. Aquele amante. Espera por você. Que procura no romance uma noite de prazer. Eu vivo pra amar. Vivo pro amor. Príncipe Negro. A noite já vai e o dia já vem. E aí? E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Será que eu encontro ela hoje no botequim? Que não vem. Tem que vir. E de bora! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Rapaz, te chama esse garçom. E nada de chegar. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Bora, garçom! E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Ei, garçom, não demora. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. É dois baldes, meu filho. Que vou beber. Ser o ferrinho. E ela já vai chegar. Chope de leve, ô. Eu tenho muito medo de chorar. Eu tenho muito medo de chorar. Será que ela vem? Vem, amor. Vem, meu amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo. Grande amigo Cleber do Siqueirão na área. Alô, garçom! Não chega com o Cleber. Você traz inspiração em cada verso, uma emoção. Meu amigo Edson também na área, dançarino. Dentro do coração. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte. Esse é o Edson cabeludo. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Grande amor. Meu grande amor. Pra cima! Como eu preciso te amar. Alô, garçom, não dorme, garçom. Meu grande amor. Alô, garçom, não chega, hein? O meu mundo longe de você. Vai lá, Pedro! Para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. De volta aqui no Budiguim, a nossa domingueira do carnaval até 4 da manhã aqui no Budiguim. Como eu preciso te amar. Segunda-feira nós vamos na Via Show, hein, gente? Juntos novamente a Carroça da Saudade e o Príncipe Negro Retrô. Terça-feira é Binguí, Bloco da Manguaça. Bem ao lado aí do Mandolito, lá do Binguí, hein, gente? E na quarta-feira de cinzas, deixando com chave de ouro, lá em Coraci do Damasceno, hein? A nossa agenda Carna Retro. Paulo!